Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de ouvir Maybe I'm a Lion, Final Fantasy VIII, Black Mages, que é um jogaço, né? E hoje eu estou aqui com o Fer, que é o nosso estagiário do Projeto X. Fer, se apresente. E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Fer, novo estagiário aqui do Projeto X. Vou sofrer um pouco com a galera, mas tamo aí. Bem, então vocês escutaram Maybe I'm a Lion, né? Que é do jogo Final Fantasy VIII, tocado por Black Mages. E jogaço, quer falar Sim, alguma coisa? Sim, é o que nem eu comentei já hoje, antes da gravação, é um puta jogo, porém eu não me identifico tanto com ele. Só que essa música, ela tem um grau, assim, muito foda. Ela tem um peso muito grande na história do jogo, né, que a música acontece durante a batalha contra a Ultimécia, que, pra quem não sabe, é a boss do jogo, a fodelona. E a música é muito foda em si. Todas as músicas do Black Mages são muito boas. Então, vamos partir já pra primeira música real. God Put a Smile Upon Your Face, Coldplay. Então, essa música do Coldplay, ela é mais ou menos antiga, né? Faz um tempinho que ela foi lançada. Porém, é uma música muito legal. O ritmo dela no começo é meio devagar, meio pá, meio tranquilo. Mas depois ela dá uma animada. E a letra da música também é muito foda. Pra quem não conhece, vale a pena conferir no YouTube o clipe, que também faz muito sentido. Coldplay, em si, eu gosto bastante de Coldplay. Eles têm uma batida bem legal. Mas o que eu gosto de Coldplay, eu acho que é pegar essas músicas realmente mais antigas deles. Eu gosto das mais antigas, porque dá uma nostalgia. Sim, as músicas deles antigas fizeram muito sucesso, antigamente direto. Toda vez que eles lançavam a música, ficava lá duas, três semanas na rádio tocando. Bem, é isso aí então, pessoal, escutem aí. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, oh, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Style and give your grace. smile upon your face. I am. Style and gave you grace and put a smile upon your face. Próxima música, pessoal, Man of Simple Pleasure, Kasabian. Isso, essa é uma banda assim um pouco mais indie. Pra quem não, acho que a maioria não conhece, mas Kasabian tem feito bastante sucesso ultimamente com esse Sim. boom do mundo indie, né? Porque agora tudo é indie, né? É internet, é jogos, é cultura geek, tudo é indie, tá tudo estourando por aí. E essa música, eu me identifico bastante com ela, porque eu sou um homem de simples prazeres. Então, pra me agradar, precisa de muito pouco. Ah, mesmo... você curte então a letra, eu né? Eu curto a letra e também o toque dela é muito, é bem calmo, assim, e eu sou um cara muito calmo. Na verdade, eu acho ela calma, mas, tipo, ela é mais... com batidas mais fortes. Ela consegue ter uma batida forte, mas ela é calminha. Sim, ela é bem tranquila. Kasabian em si, como você falou, é uma banda que tá se destacando ultimamente. Eu conheci eles pela 89, Sim, a Rádio Rock, que tá tocando bastante música deles. Eles têm várias músicas legais, não é só essa, tem muitas outras músicas legais. Então, aconselho altamente quem gosta de um rockzinho, procura Kasabian, que é bem legal. É isso aí, galera, dê uma conferida lá depois. É isso aí, escutem aí. I'm the man. Próxima música, pessoal, Clocks, Coldplay, novamente. Sim, essa é uma música que eu sou fã dela, é uma das minhas músicas preferidas. Eu tenho, tipo, a discografia inteira do Coldplay, mas essa é a música que eu mais gosto. O ritmo dela é muito animado, e ao contrário da outra, que é mais calma, essa ela tem um ritmo muito frenético, começa com o piano lá e tal, e o clipe dela é cheio de cor e explosão de luz e essas paradas, e você meio que viaja na música. LSD maluco, cara. É, muitas dorgas pra uma música só. Coldplay, ele é uma banda legal, que, tipo, ele consegue pegar ritmos diferentes. Por exemplo, você pega a God Put a Smile Upon Your Face, ela é calminha, passa, tal. Agora você pega a Clock, já é mais animada, pô, agitada, legal. É uma banda bem legal, eu gosto bastante de Coldplay. Acho que o Fer gosta mais ainda, que ele colocou duas na playlist. Eu acho que é a primeira pessoa que coloca duas músicas da mesma banda na playlist. É porque eu curto muito, então seria difícil. Como eu tenho mais de 50 GB de música, também fica difícil escolher só 6, né? Bem, então é isso aí, pessoal. Escutem aí. próxima música, pessoal, Running For Your Dream, é Galnerius, é isso mesmo? Isso, Galnerius. Galnerius, eu não consigo... banda japonesa sempre escolhe um nome difícil, eu nunca consigo pronunciar na porra da playlist, mas enfim... Eu gosto bastante dessa música, mas Persa, pode falar alguma coisa? Sim, não, essa música, quando eu vi ela na engine do Hunter vs Hunter, o remake que começou em 2011, explodiu minha cabeça. Eu falei, caramba, essa música combina completamente com o anime, e ainda mais na fase que tava acontecendo ali, tipo, da história. Posso falar mais? Ela combina com o ending, ela tem som. Sim. De ending. Quando ela vai terminando o anime, ela já começa, né, por exemplo... não é que nem aqueles animes que, tipo, deixa terminar a animação, né? O anime começa a indie. Ela vai começando enquanto tá terminando o anime e depois ela já vai disparando a indie, enquanto, né? Tipo, o cara tá falando. Isso, exatamente. Da história, é muito legal. Já começa isso. A tocar no fundo. Quando o anime faz essas jogadas, assim, de indie, porque... Você tá animado com alguma coisa que tá dando aquele desfecho e você já vai se animando com a indie. E além de que a música, ela também combina com a história do anime, tipo, Hunting for a Dream, tipo, perseguindo seus sonhos. E naquela parte eles estavam correndo atrás de um objetivo deles. Então ela, além de combinar muito com o indie, também combina muito com a história. Bem, então é isso aí, escutem aí. Come on, come on. Pessoal, agora finalizando a playlist do Fer, a gente vai com Can't Stop, Red Hot Chili Peppers. Essa música não tem quem não conheça, né? Eu acho difícil alguém falar, pô, não conheço essa música. Só por esse comecinho aí, cara, meu Deus do céu, se eu não conhecesse, joga na ponte. Vai lá, fera. Essa música é muito legal, muito o clipe é muito Dorgas também, muito... Nossa, o clipe é muito Dorgas. Eu acho que foi por causa dessa música, desse clipe, quando tinha a MTV, e era top da MTV. Né? Que a MTV, a MTV tocava música só, né? Que a MTV tocava música, pasta e tal. Eu conheci Red Hot por causa dessa música e por causa desse clipe na MTV. Nossa, eu achei muito louco. Clipe Dorgas, tipo, tudo em branco, tá ligado? Pasta. Sim, além das partes, assim, começa a aparecer três saindo do lixo, três caras igual, aí o... Começa a tocar rolando e ele pega o lixo na mão e roda com o dedo. É muito, muita loucura. Muito bom, muito bom. Porém, a música não deixa de ser foda. E Red Hot Chili Peppers é uma banda muito boa. Demais, demais. Eu acho que você não é o primeiro a colocar Red Hot aqui na playlist do Projeto X e nem será o último. Red Hot for the win. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Finalizando a playlist, escutem aí Red Hot Chili Peppers Can't Stop. É isso aí, galera. Falou. Escutem aí. Chopped up, he says, I'm gonna win big. Choose. choose not a life of imitation. Distant cuss into the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knocked out before you better come to. Don't die, you know that you're the sum to. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.